especializado nesta área e ninguém melhor do que o Dr. José Matos para nos introduzir a esse tema, onde depois vamos ter a presença do engenheiro José de Chalusco e do professor Vítor Ferreira. Muito obrigado. Ora bem, boa tarde. Muito obrigado por este convite para estar aqui nesta sessão de lançamento da plataforma. Com certeza que haveria alguém melhor para falar em desafios, inovação e competitividade, mas pronto, como fui eu o convidado, muito obrigado pelo convite e trazer aqui alguma mensagem. Obviamente que aqui é um posicionamento que nós temos tido do lado da Associação dos Materiais de Construção relativamente à leitura que fazemos dos mercados. Os mercados representam as oportunidades para as empresas. E, portanto, aquilo que nós vemos de mercados que são mais dinâmicos, de alterações que esses mercados mesmo têm, ou de possibilidades e estratégias que, por exemplo, ao nível nacional, poderiam ser adotadas e centradas nestas questões do habitat e que promovem, obviamente, a inovação e a competitividade, quer deste setor todo, quer do país. E eu trago aqui uma série de slides ilustrando essas situações com números do mercado internacional, do mercado global, desta fileira da construção, algumas coisas nossas, algumas estratégias e alguns trabalhos de perspectiva que têm sido feitos em Portugal e com os quais nós nos identificamos de alguma forma e que podem constituir pilares de uma estratégia de crescimento económico. Hoje em dia nós olhamos para o mundo, não podemos só olhar para o nosso mercado interno, isso ficou comprovado desde esta última crise, não é? Mas a verdade é que também temos que olhar para o mundo em termos de posicionamento do país no mundo. Eu hoje li um artigo num desses jornais económicos, de alguém que dizia que o problema da Grécia não era austeridade, o problema da Grécia era crescimento. E que não há crescimento, é uma ideia errada, a ideia mecanicista, que vou criar muitos empregos, e que depois, como as pessoas estão empregadas, as pessoas gastam, cria-se mercado interno e a economia cresce. Não é verdade, porque se assim fosse, a Grécia já tinha crescido, em vez de cair na recessão que caiu, ainda antes da aplicação das medidas de austeridade. Bom, a verdade é que o que é preciso é empreendedorismo e inovação. É preciso satisfazer os clientes e a procura mundial. E ou tenho soluções para isso e para produzir riqueza, ou então não vale a pena estar a criar empregos artificiais à custa de endividamento, porque quando se acaba o limite da dívida que existe sempre, pois volto à mesma ou volto a pior. Ora bem, aquilo que eu aqui lhes trago é alguns números, da CRESM, que é um instituto de investigação italiano e de estatística na área da construção e um dos melhores do mundo. Alguns slides sobre uma intervenção exatamente do diretor da CRESM, o arquiteto Lorenzo Bellicini, sobre a revolução a que se assiste no setor da construção, em particular nos países desenvolvidos e na Europa, e alguns elementos sobre uma estratégia baseada no território, nas cidades e no setor, na fileira do habitat, um dos pilares do que pode ser uma estratégia de desenvolvimento para Portugal. Eu já falei muito e parece que vou consumir muito mais do que os 10 minutos, mas não vou, porque não vou debater isto convosco. Vou apenas trazer-lhes alguma informação em bonecos. Primeira informação. O setor da construção no mundo, que em Portugal não vale nada, sabem que se construiu em Portugal em 2014, qualquer coisa, como 14 mil milhões de euros, foi o valor bruto da produção da construção em Portugal. 14 mil milhões de euros foi... É ridículo, mas no mundo a construção vale 6.540 bilhões de euros, mil milhões. Pronto. Essa maneira de chamar bilhões aos mil milhões, mas é isto que vale. E a sua evolução de 2000 a 2018 tem sido esta. E, portanto, não há problemas relativamente aos materiais de construção se os quisermos vender para o mundo, porque o setor é muito grande e não para de crescer. A outra coisa é que esta distribuição no mundo, na globalização, é diferente. A Ásia é, neste momento, aquilo que mais cresce e que representa a maior parte do setor da construção. Portanto, a projeção para 2018 é que já valha ao continente asiático 51,4%. Também, relativamente aos países emergentes, No que diz respeito ao investimento, eles valiam em 2000 32,4% do investimento em construção, em 2017 devem valer 65,6%. Portanto, onde é que está o mercado? Temos que olhar para as tendências mundiais. E depois, quando olhamos para o mundo visto desta maneira, temos pelo setor residencial, o setor da engenharia civil, o setor não residencial, vemos esta repartição que nos diz que no residencial está sobretudo ainda em cota de mercado na Europa, na América do Norte e um bocadinho na América do Sul, onde neste momento se constrói muito por causa da falta de habitação. Estava outro dia com as pessoas do Peru, o ano passado construíram 400 mil habitações novas no Peru. África e Austrália têm sobretudo infraestruturas e o não residencial na Índia e no leste europeu. Quando nós vemos onde estão as melhores oportunidades em termos de mercados, vemos que as melhores oportunidades neste momento estão na Colômbia, na Malásia, no Peru, na Austrália, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita e no Chile. Estes são identificados pelos vários parâmetros como as melhores oportunidades para investir no setor da construção e dos materiais de construção. Os mercados que maior dinâmica e confiança têm para os próximos anos. Pronto, isto fica depois convosco, ou quem quiser ver, mas isto é para dizer como é que o mundo está a evoluir. Depois, o que é que nós temos na Europa? Na Europa temos que, neste momento, é aquilo que nós chamamos a reabilitação, a manutenção, a renovação, aquilo que representa a maior parte do mercado. Neste momento, qualquer coisa como 1.750 mil milhões de euros é o mercado europeu deste setor. Em alguns países, como a Itália, vale mais de 75%. E em Portugal, já vale mais de 60% do mercado. Reparação, manutenção, renovação, já vale mais de 60% do mercado português. Embora haja quem diga que em Portugal não há reabilitação, não há... Pronto, a construção nova desapareceu, por isso a outra ficou grande, não é? Mas a verdade é que neste momento vale a maior parte do mercado. Embora não seja o que vai mais crescer nos próximos anos. O maior crescimento vai ser em construção nova, né? Mas a maior parte do mercado continuará a ser em Portugal, renovação e reabilitação. Isto é a repartição. Na Europa, vale 41,9% desse mercado. Depois, o que é que está a acontecer também nestes mercados todos? Está a mudar. Não é só os valores e a geografia. Não é só os segmentos. Construção nova, reabilitação. Também está a mudar o conceito, os conceitos de vida e a forma como se projeta, como se constrói, como se planeia, como se utiliza e todas as tecnologias que estão... Portanto, há uma espécie de repensar o setor em função de muita coisa. E aí tem um papel importante a universidade e as várias áreas do saber, porque enfrentar estes desafios e estas mudanças implica tudo isso. E, portanto, nós temos, temos o BIM, que vai ser utilizado. A Inglaterra daqui a pouco é obrigatório, já é obrigatório para muitas das obras públicas. E, portanto, quando nós vendermos para a Inglaterra materiais ou quando trabalhar em projeto, num dos mercados mais dinâmicos da Europa, onde está toda a construção, que é a Inglaterra, neste momento, e nomeadamente na cidade de Londres, vai ter que lidar com isto. Se não tiver bibliotecas BIM nos seus produtos, não vai vender produtos para a Inglaterra daqui a pouco tempo. Mas temos o problema dos materiais, dos novos materiais, sejam compósitos, sejam os biomateriais, e nós aqui até temos a cortiça. Temos o problema das biotecnologias, temos os problemas da eficiência energética, da iluminação, temos o problema das impressoras 3D, já se faz componentes de construção com impressoras 3D, e temos, obviamente, o problema da construção inteligente e as cidades inteligentes e tudo mais. Portanto, isto são desafios de revolução que impõem que haja alterações importantes da maneira como se olha para este mercado. Não só as dimensões, não só as geografias, mas também as suas formas de abordagem. E, portanto, estas questões da ligação, do ligar tudo em qualquer momento, a qualquer tempo, o problema das tecnologias de informação e comunicação, juntamente com os negócios e com a utilização dos edifícios ou com a gestão das cidades, têm que ser integradas, como têm que ser integradas nos materiais. Há uma evolução, está aqui neste gráfico, de 1960 para 2000. Em 1960, 70% ou 80% do setor da construção era fazer paredes, estruturas e paredes. Os sistemas tecnológicos associados à construção representavam qualquer coisa como 10% ou 15%. Bom, agora inverteu-se a situação completamente. E nós sabemos isso. Outra das coisas muito importantes é o que se passa ao nível da produtividade do setor da construção. Isto é um desafio imenso para as empresas de construção, para os gestores, para os engenheiros. O setor da construção tem um problema no mundo. Tem um problema em Portugal, muito grande, tem um problema no mundo. É a produtividade, é a organização das empresas de construção e do processo produtivo na construção. E o trabalhar com o projeto, com o fabricante de materiais, é fundamental desde o início, porque temos que introduzir estes gráficos que estão ali muito rapidamente, o que mostram é a evolução da produtividade ou do crescimento da produtividade no setor da construção e nos outros setores industriais em vários países. Está ali Estados Unidos e Alemanha, tem ali em cima, tem o Reino Unido, e como vê, a construção evolui negativamente em termos de produtividade, enquanto os outros setores industriais evoluem positivamente. São divergentes. Há que fazer alguma coisa, porque senão a construção é demasiado cara. E quando alguma indústria, quando uma atividade se torna demasiado cara, em termos de recursos, temos problemas sérios na sua sobrevivência. Os ingleses pegaram neste desafio e têm esta estratégia para 2025, e o que eles querem é diminuir os custos na construção em 33%, aumentar ou melhorar o tempo de entrega de um edifício em 50%, ou de uma obra em 50%, diminuir as emissões em 50% e aumentar as exportações deste setor em 50% em Inglaterra. E tem um plano nacional juntando todos os setores e legislação para fazer isto. Ora bem, e nós? E nós temos aqui, isto não vale nada para nós, temos aqui materiais de construção. Muitas vezes acha-se que aquilo, materiais, produtos de construção, a gente chama-lhe materiais, mas são produtos da construção ou para a construção, que em Portugal não vale. O que vale é o calçado, é o têxtil, é o não sei. Produtos de construção, nós exportámos em 2014 6.242 milhões de euros. Tivemos um saldo de mais de quase 1.400 milhões de euros, um saldo positivo neste setor. Nós exportámos provavelmente mais produtos de construção do que os que consumimos internamente, atualmente. E isto vale o quê? Em termos de cotas, nas exportações portuguesas, vale cerca de 13% das exportações portuguesas. Vale mais do que o calçado, o têxtil e essas coisas todas juntas. Mas, como é um setor disperso, muito diversificado, não aparece desta maneira. E é pena que não apareça. Quais são os nossos principais clientes, para ter a ideia? Bom, os nossos principais clientes são a Europa. Nós temos a Espanha à frente, depois a França, tivemos a Angola, que agora vai diminuir, e a Alemanha, logo de seguida. A Angola ultrapassou a Alemanha de 2013 para 2014, é natural que agora em 2015 seja ao contrário, não é? Angola é um caso especial. Mas 6% já o Reino Unido. Mas vejam isto, nós, eu não mostro isso aqui, mas nós exportamos materiais de construção, produtos de construção, para todos os países do mundo. É o setor que tem mais diversificação nas exportações, em termos de mercados. Nós temos mercados como os do Maghreb, por exemplo, em que a maior parte das nossas exportações, ou no Médio Oriente, são produtos para a construção. E o que é que exportamos? Bom, não vale a pena agora entrar por aí. Obviamente que os produtos com maior valor acrescentado são para os equipamentos elétricos e eletrónicos, e temos cá um representante desse setor, valem 20% das nossas exportações, mas temos de tudo. Ferro, revestimentos, pavimentos, madeiras, louça sanitária, azulejos, cimento, móveis, equipamentos de cozinha, temos tudo. Nós, aliás, fizemos um trabalho na associação e temos isto e podemos calcular isto mensalmente para cada mercado, por valores a respeito e evolução, por estes grupos de produtos, que são aqueles que a gente considera na associação. Temos um instrumento também publicado na nossa net para isto. Ora bem, isto para terminar, porque passei os meus 10 minutos. Em Portugal estão identificados, em termos de estudos prospectivos, e nós tivemos um trabalho que, peço desculpa e nem alterei isto aqui, porque já tinha apresentado isto noutro sítio, mas temos três motores para sair da crise. Este estudo tem vindo a ser desenvolvido muito pelo Dr. Félix Ribeiro, e não só por ele. E esses três caminhos para sair da crise estão a abrir um mercado nos países ricos, falávamos há pouco, os países da América do Norte. Nós temos que abrir esse mercado se quisermos aumentar as nossas exportações a sério. Não é vendendo para os pobres que nós vamos aumentar as nossas exportações, seja do que for. É vendendo para os ricos. Temos que utilizar a nossa geografia e as nossas valências e temos que estimular de alguma maneira o nosso mercado interno, que é uma coisa que sente, mas não através de subsidiar desempregados ou de criar empregos falsos, mas sim de atrair gente de fora que venha para cá viver e gastar. O turismo é uma maneira, mas não é só. E basear isto nos nossos fatores. Nós temos, e a universidade aqui é um caso, polos de conhecimento, novas competências, temos competências tradicionais e temos localização, ambiente e recursos naturais. Eu vou passar muito depressa a isto, mas estes são os fatores que nós temos. O que é que nós temos de bom? Uma delas está baseada aqui, no conhecimento tecnológico e na universidade. Temos geografia, temos bom posicionamento geoestratégico, temos muitas competências em muitas áreas industriais, nomeadamente nesta dos produtos de construção. E então, é isto que mais ou menos é, nós temos que encontrar um posicionamento no mundo. Quando se fala em fazer coisas para aumentar as nossas... O nosso problema de Portugal não é virado para Portugal, é virado para o mundo. É para que é que nós servimos dentro das repartições da globalização? Se nós não tivermos aquela ideia de que temos que pôr as pessoas a comprar uns pastéis de nata porque nós temos bons pastéis de nata, não funciona. O que funciona é saber o que é que o mundo procura, por isso é que nós temos que olhar para o mundo e o que e como é que o quer. E quando procuram Portugal, neste momento temos uma avalanche de turistas em Portugal por várias razões, mas porque também descobriram no nosso país enorme potencial do ponto de vista de clima, do ponto de vista de acolhimento, do ponto de vista histórico-cultural, das nossas cidades, da nossa gastronomia, etc, etc, etc. Então, se calhar temos todas as boas condições para que se calhar muita gente aqui na Europa do Norte queira ir viver para Portugal e trabalhar em Portugal. Se calhar é melhor do que trabalhar na Suécia, ou trabalhar na Noruega, ou trabalhar na Alemanha. Eu sei que os refugiados não querem vir para cá, querem ir para a Alemanha, porque é lá que pensam que ganham dinheiro. Por isso é que os portugueses também foram lá para fora para ir trabalhar e ganhar dinheiro. Mas a verdade é que para viver não há melhor sítio que este. E por isso nós estamos cheios de turistas. Então o que nós temos é que arranjar aqui, temos que lhe oferecer condições para que as pessoas venham para cá trabalhar. Não só os que saíram de cá, mas aqueles que estão noutros países e que hoje em dia a competência, a tecnologia escolhe onde se quer instalar, desde que tenha condições para produzir e trabalhar para o mundo. Temos que ter essa ideia. E, portanto, se conseguirmos criar, com as competências que nós temos e o território que nós temos, capacidade de acolhimento, nós temos possibilidade de crescer e temos capacidade de utilizar os nossos recursos. Bom, e essa é a mensagem. Portanto, quais são as sugestões? Criar condições para que haja investimento residencial das famílias de economias europeias sedentárias. As pessoas queiram vir aqui comprar casa e vir para cá viver, mas para isso têm que vir para cá trabalhar. Para isso temos que ter o quê? Temos que ter as infraestruturas necessárias a essa globalização. Sejam os terminais, os nossos portos como Sines, é para vender para o mundo, ou para abastecer a Europa. Não é para a gente vender umas coisitas, é para outros utilizarem. Como Porto Leixões, as nossas cidades é para os outros viverem e instalarem as suas indústrias, os seus serviços, e temos que lhe oferecer uma cidade capaz. Não é a cidade na nossa visãozinha de arranjar umas nossas ruas ou atrair uns turistas, é a cidade, não é a cidade inteligente para nós, é a cidade inteligente que atraia pessoas do mundo inteiro para aqui fixarem os seus negócios, as suas empresas e virem para cá, e também permitir aos portugueses trabalhar cá e não irem trabalhar para fora. Pronto. E nós temos essa possibilidade. Estão apenas aqui estes slides com algumas das orientações sobre isto. Mas nós temos essa possibilidade. E uma delas, em termos estratégicos, é que façamos daquilo que temos, ao nível da regeneração urbana, ao nível do lançamento das cidades inteligentes, não simplesmente para melhorar ou alindar umas coisas que cá temos, mas em criar uma oferta que seja oferta suscetível de merecer o interesse de quem está lá fora. Ao nível da relação com as infraestruturas de transportes, das infraestruturas de produção, das infraestruturas de circulação e mobilidade, de pessoas e mercadorias, mas também de vivência. Pronto. E era esta a mensagem rápida que eu lhes queria deixar e para os quais a Universidade tem muito que contribuir, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado.